Romanata 329 Bea. Xanã 329, Xanã 135, Xanã 125, 1. 1251, bom dia, Xanã 135. Bom dia. Bom dia. Tô com 800, tá? Tá 3896. Cliente, tá 3896, autorizado pouso 10, vento 200 graus, 149. Autorizado pouso, tá 3896. Contenda 180, aguarde a coordenação com o centro. Foi 094, deu separado em 2006, ajuste no 019, autorizado a final ILS, repasse estabilizado. Ok, 2010, 2019, nível de estação ILS, foi reportado estabilizado, 094. Então, regras de voo modificado 1314, checklist de preparo de sequenciamento, curve à direita na proa 260, o limite é voar 20 milhas da proa. 250, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada maior, eu separo no 050. Salve o ingresso, curva a estrada para o 240, limite permanece. Azul 2772, chama o centro Recife, 125, 21. Negativo. A linha é essa, curva à esquerda para o 210, agora no último vetor para interceptar o localizador. Zero, 065, solo. Localizador, alguma oferta 94? 094, chama a torre 1895. 095. Salvador, bom dia, 094, estabilizando na torre de Simber. 1094, continua a aproximação, reporte visual com campo, informa o pista molhada, no momento chuva leve sobre o campo. Certo, vai reportar 1094. 10 avistou o Gol 094. 094, autorizado pouso na 0, vento 200 graus, 189. Informo que a última aeronave que pousou recebeu vento de través 30 nós pela direita. Paciente, tem livre pouso na 190, Gol 094. Na 094, confirme a quantos pés avistou? 1000 pés. Tente. Aguarde, Gol 184. Fala de Salvador, Gol 621. Gol 621, aguarde. 44-1-2783. 479-3-0-30 de autonomia, Fernando Montes Claros. Autorizar táxi até a ponte de espera da Quebec via pátio principal, contornando o pátio Lima, máquina Quebec, chame a torre em 118, decimal 95, azul 2703, pode de altímetro na 019. Quebec, Lima, máquina Quebec, chame a torre 1895, contornando o pátio, azul 2703, uma boa. Autorização duas vezes, o Gol 2065, agora o número 2. Técnico 3, na escuta. Prossiga. Ataque Lima, chame a torre em 118, decimal 95. Na Lima, chame a torre em 2095. Gol 1184, após a passagem do ATR da Azul Calda, na 05, autorizado por chame táxi. Ano 621, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Vista, para Serra Bravo, Serra Papá, via Pêsulo 10, Papá, Uniforme, Bravo, Alfa Vista, Pêsulo 16, conforme a rota do plano de voo. Pêsulo autorizado 360, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda Mótiva. Transfundo 5011, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. Por 621-50 no transpor na posição 09, chame pronto, o cotejamento está correto. Salve, Lula 094, bom dia, Jane, pronta na alta. Lula 094, repórter, ataque 6, Juliette. Antes da Juliette, 094. Ou 2065, pronto, cobra. Autorizado Serra Bravo, Serra Vista, para Serra Bravo, Golf Romeo, via peso 10, Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Decola pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda Mótiva. Transponder 5572, controle Salvador, operando a frequência 120, decimal 80. O 2065, o cotejamento está correto, autorizado o pulso na posição 10, se possível deixando o gate livre para a aeronave da companhia parquear. Na aproximação, é ponte visual com campo, informo que a última aeronave avistou a 1000 pés. Fala pista livre, correção, pista molhada. Pista molhada, está certo. Ciências do 4451, informação em curso Vitor, autorizado para Campinas Viracopos, via Pêsulo 10, por base Pêsulo 16, BHT conforme a rota do plano de voo, nível de voo autorizado 340, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Euleda Mótiva, transponder 5004, controle Salvador, operando a frequência 90, decimal 80. de apoio, 340, Everflight 10, Celebrate, Ponte, Lobo, 74, Ponte, 120, com 8. A saída da EL, Leda Mótima, o transponder é 5004 e a rota é 3190 por base é 3196. Cotejo. EL, Leda Mótima, 3190 por base é 3196, azul 445. Confirme o transponder. 5004. Chamei pronto no 03. Fogou na 643, estou guardando. Ajuda a Juliette, igual a 094. Vou na 094, ingresso com cautela. Observando o nome da companhia, está puxando no portão 10 para liberar para o seu parqueamento. Ok, cautela então para o 10, confirme? Afim, portão 10. 10, obrigado. Puxa bem estacionamento, voo no 621 na posição 1. Nossa, velho. Aguarde, voo no 621, número 2. Voo no 648 para cópia. Cópia, 648. Autorizado Serra Bravo, Serra Vista, para Serra Bravo, Mike Oscar. Dia peso 17, nível de voo autorizado 350. Decola da pista 0, com primeira curva à esquerda, saída Pucajão, Moaru. Transponder 5023, controle Salvador, operando frequência 120, decimal 80. Muito bem, autorizado então 350, 2017, volando a 10, curva esquerda, Pucajão, Moaracaju, 5023, 1208, voo na 648. Na 648, o planejamento está correto, na função 06, sabe pronto. Já chamo. Aproximando uma milha de distância. 783, completo aí. Negativo. Autorizado a decolar de imediato, com a aeronave aproximando uma milha de esteno. Vento é 180 graus, 17 nós, autorizado a decolar 17. Iniciando a decolagem 273. Confirmar o funcionamento 250, pista molhada. 250, continua a aproximação, agora a pista livre. Agora a pista livre, poderia confirmar se a pista molhada? Sim, uma pista molhada. Ok. Já é pro solo 28 livre direito, chama solo em 1, 2, 1, 2, 1. Oxana 6250, informo a última aeronave avistou a 1000 pés. Gente, já está avistando Oxana 6250, 1700. Gente, Oxana 6250, informo o vento de través, 30 nós pela direita, informado pela última aeronave. E confirmando, informo a TR. Decolando o pistão 97, avançando a sua direita, não interfere com essa aproximação. Gente, e o vento da superfície, por gentileza? 190 graus, 1,96. 190 com 1,96, obrigado. A 2783 decolou os 29, chama controle 120.8, bom voo. 1208, muito obrigado pelo apoio, 27, quase. Oh. Oxana 6250, autorizado pouso 10, vento 190 graus, 1,96. 783. 783, bom dia, contato radar, sou para o nível 180, vai Alessa. 180, da presente Alessa, 2783. 20, 1895 para o pronto, tem uma ordem de abertura. Já é, mantém a posição, onde você está de Juliette? Mantém a posição. Também a 2-1 após a passagem do gol, pode iniciar o push? Negativo. Você vai aguardar mais uma aeronave para ficar aqui? Afirmo. Golno 648, pushback Tramé 06. Aguarde, Golno 648. Golno 84, autorizado, Daniel, mantém no zero. Patalita Eco, após o bug da Gol passar à frente, autorizado, ingresso Juliette, contornar o passo, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre 118, decimal 95, Charles Eco. Zero, autorizar táxi alfa, é importante táxi 6 Juliette. 6-0, livrou, tá na pista. Chamei a táxi 6 Juliette, Oxana 6250. Semana antes da Juliette, Oxana 6250. Bom, no 643, eu guardo antes da 06. Sim. Azul 2065, postaram no 0, pronto. Voo 2065, autorizado, ANA e mantém pistão no zero. A linha mantém no zero, 2065. 48, agora autorizado, chame táxi. Autorizado, 648. Voo 621 vai aguardar também? O voo no 621, o trajeto está passando já a cauda, após o mesmo será autorizado. Mantém, escute agora. Agora autorizado, chame táxi. Tráfico já passou a calça. Posso táxi, 1-1-8-4, 1-1-8-4, decolado aos 3-4, chama controle 1-2-0-8, bom voo. 3-0-8, bom tarde, bom dia. 1-1-8-4, decolou, bom feijão na sexta. 1-2-4, bom dia, contato radar, só para o nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, solicita final 330, 1-1-2-4, só adema com o sistema 3, por favor. Confirmando 3, 3-0? Confirma. 2-4, solicita o 330? Afirma, só adema com o sistema, o próximo setor aí, para manter o 330, final. Excelente, aguarde, coordenação. Papai Tango Eco Delta Fox. Cruzamento táxi até o 45, no ponto de frequência. 301-94, obrigado. 200 graus, 17. Livre da colagem, voo 2065. Boa tarde, então, bom dia, estou em contato radar agora 65 milhas no oeste de Salvador. Foi na proa de Bolsa, para que você está chegando a Bolsa e já pode ligar as torcidas. Confirma. Afirmo, lá para manter a posição antes da Juliette. Afirmo, manter a posição. Manterá. Na próxima táxi, o POB de 151, alternada Aracaju 2 e 2. Autorizar táxi até o ponto de espera, se é pátio no Índia, no ponto de espera Torre. Ajuste altímetro 1 a 0, 1 a 9. 295-909 na ponte da Gata 090. É, passei. Para o táxi, voo 621, cruzeiro a fora, doutor Batista, seu pé negativo. 150415, Galeão? Afirmo. Utilizar o táxi até o ponto de espera, do ponto de espera Torre 1, 98.95, agente altímetro 909, como número 2. Com o número 2, dirige 19, no ponto de 295, boa, 1.25. 065, bom dia, contato radar, escutaram nível 360, Rio Leda. Voando Leda, 360, 2065, sem restrições. Oi, bom dia, Gol 9648, da 10. 648, autorizado Daniel, decolapso 10, vento 200 graus, 179. Filha de área decolado, estão 10, Gol 9648. Após a passagem do bug da Gol, pressurizada, ingresso Juliette, portão 08. Após a passagem do Gol, ingresso para Juliette 08, canal 2. Passando o Evo Delta Fox, confirme já voado livre rota anteriormente com as suas visuais. Faz vista que decola. Já do Salvador para Cairu, decola da pista 7 com a primeira curva à direita, acione 0146 no transponder, nível de voo 040. Controle operando 120, decimal 80. Arbor após DCT. Bono 621, bom dia, após a rolagem do tráfego à frente, autorizado o ANEA e manter pista 0. Após a rolagem do tráfego. A 2783, chame Recife, 1126, decimal 0. Recife, 1260, 2783. Bom, 94, chame Centro Recife, 1125, 45. Recife, 45, 1994. Bom, 1648, decolado 241, não chama controle nenhum, 20.8, bom voo. 208, 1648, obrigado, tchau. Pés, Puka, Aro, bom dia. 1648, bom dia, contato radar, contato nível 350, será Puka. 350, Puka, 1648. Voo 921, autorizado a decolar 1-0, vento 190 graus, 1-9. Livre de decolar, 1-2. Sendo identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível 050. 050, autorizada a chegada Mari, solicita proximidade. Para o Voitap, 3198. Proximidade, autorizada a chegada Mari. 1-2065, chama o centro Recife, 125, décima 1. 251, 2065, boa. Decolar 242, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Ador, bom dia, 1621. 1621, bom dia, contato radar, escutar o nível 360 após 2010, beleza. Após 2000, boa letra, autoriza pro de Mátima. Eu tenho na letra, quase escutando a sua, 621. Aguardar, 621. Ajuda em 799, desça para 4010 e ajuste no 099. Ajuda em 799. Número 48, chama o centro Recife, aí no 26, decimal 85. 25, 62, bom dia. Bom dia. Então, 3198, vou direto do Unha, desça para 2010, no ajuste no 099, repasse no localizador. Se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Sim. Zona 2019, 2019, boa Zona, a peça velocidade, boa. Fox 7 metro 099, reporte interseção papá. O Salvador, muito bom dia, aqui é o Vitor Bravo Papá. Vitor Bravo Papá, do que? Autorização de reporte dessa aeronave está aqui na posição 13 para o pátio principal, posição meia dúzia. Na 13 do pátio 1 para meia dúzia também do pátio 1? Positivo. Autorizado, autorizado, chama termo. 13 para meia dúzia do pátio 1. Ok. O número 21 chama Recife, 12545. As UBS 19 reduzem para 2009 para o sequenciamento, é o número 2 na aproximação. É 200 de confira, 200 mais? 200, tirar condições. É 200 de gás, 27 na mais. Tango Eco Delta Fox, decolo ao 52, chama controle 120, deixa o ex bom. 1208, obrigado. E bom dia, Papa Tango Eco Delta Fox. Papa Autorizar com o Delta Fox, contato radar, só para o nível 400, direto ao destino. O nível seria o 040, da presente, proponho o cancelamento e seguir direto ao destino, 2500 pés. Ajuste modificado em 353, se manter 2500, ajuste no 019, direto ao destino, reporte livrão na CTR. Passar passando a 20 milhas, 010 a foto. Salvador, bom dia, voo 994, autorização Fortaleza, informação FIT. Salvador, 283, meu país, o ajuste permanece no 019. 3.000, mantendo a proa, limitado lá, que é o azul, 2799. Leste a ação, cuidado para 4, meu país, o ajuste no 019. Primeira curva, esquerda. Transponder 5046, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. 370, autorizado, no tempo de 119, decola da 10, curva esquerda, porque o perfil como, gestão controle X, 5046, transponder 208, controle igual 1094, 10. O 1094, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportar, obrigado. Autorizado, 3198, reparte o localizador. Gente, já passaram, 3198. Coloque, 3198. 3198, torre 1895. 1895, 3198. Ajuda 719 para o localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado, desça até 2006. 150 reportará para 2000, azul 2719. Bom dia, 3198 no localizador. 3198, continua a aproximação, reporte visual com o campo. Reportará 3198. Por gentileza, com 3198? 3198, pista úmida. O vento, por favor, 3198. Ok, 1170 graus, 219. 7, obrigado. Uma vez, confirme visual com o campo. Visual agora, com 1000 pés, visto. Gente, tá utilizando 98, autorizado pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 209. Livre pouso, pista 1-0, tá 309. Salvador, bom dia. Poxa, né, tem um com 4-0. Né, 6140, informação Whisky. Afirmo, entra o Whisky, né, para autorização. Quem que deu 10 na nave? Drone, Salvador, companhia, vou na 7-3-9. Todos os irmãos, bom dia, sendo identificação autorizada a chegada a mar, desce para o nível 050. Puca, chamo Aracaju, decolada pista 10, primeira curva, esquerda, nível 350. Transponda 5017, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Confirmando a pista Puca, Aracaju. Puxa, né, 6140, afirma. Puca, chamo Aracaju. Afirmativo, Xené 6140, autorizado para Mar-Pedó, via Alfa de Lula, Fé. Decolando a 10, compra o Vestida, Puxa, Aracaju. 0158, então, saída, Fé. O Xené 6140, cotejamento correto, reforço de pronto para o pushback e acionamento. Salvador, C3198, livrou. Bom dia. Então 3198, autorizado táxi via Alfa Juliet para o portão 05. Alfa Juliet, portão 05, C3198. Essa é Songo, aeródromo operando os usados mínimos, 1.500 com 5.000, sem chuva no momento. Ok, muito obrigado. Do 2799 visual? Firma, avistou 2799, 2 milhas. Gente, azul 2719, autorizado pouso 10, vento 180 graus, 049, pistão. Gente, livre pouso na 10, 2719. Salvador, bom dia, o C3191, informação ISC para autorização Galeão. C3191, informação ISC em curso, autorizado Serra Bravo Golf Lima, via Upper November 857, nível 340, decolada pista 10, primeira curva, direita, saída Dael Leda. Irume, transponder 5051, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Aprovado para o Galeão, no nível 340, até novembro 857, vai decolar 10 à direita da Elida, voa Irume. 5051, transponder 1208, é o controle, está 3191. 3191, cotejamento correto, aporte pronto para o pushback e acionamento. Passará 3191. 2719, solo 02, chama, correção livre direito, chama solo em 1201, direita 211, obrigado. Sou autorizado, portão 05. Valeu, autorizador, obrigado. Central Salvador, ouvindo Bravo Papá, considere encerrado o rebote. Bom dia, pista livre. Vitor Bravo Papá, ciente. É. Salvador 1-0-9-4-10, pushback acionamento. 1-0-9-4, autorizado pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Reporta para o táxi para 1-0-9-4. Azul 2719, livrou boa. Azul 2719, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, seja. Azul 4451. Salvador. Por isso que a gente não manda de Salvador. Ah, as 2709 é presidente. Azul 2719, autorizado Juliette para o portão 01. Juliette 1. Azul 4451, seu plano permanece válido até 45 minutos após o ABAP. Juliette 1408. Salvador, que é o American Tour dos nossos. O Salvador já está atuando no marcador externo, baixado travado, intenção para pouso no teste.